Vem cá, Elias, Elias, vem cá. O Senhor é quem te chama, venha logo sem tardar. Come pão e bebe água pra tua fome saciar. A jornada é muito longa pra você realizar. Elias foi, foi sem demorar. Com a força da comida teve forças pra andar. Num monte chamado Horebe, onde ele foi parar. 40 dias de viagem, então parou pra descansar. Vem cá, Elias, Elias, vem cá. O Senhor é quem te chama, venha logo sem tardar. Come pão e bebe água pra tua fome saciar. A jornada é muito longa pra você realizar. Parou Elias, Elias parou. Bem na beira da estrada com o moço deparou. Jogou a sua capa jogou. E o moço Eliseu para Deus ele ganhou. Vem cá Elias, Elias vem cá. O Senhor é quem te chama, venha logo sem tardar. Come pão e bebe água pra tua fome saciar. A jornada é muito longa pra você realizar.